uma van amarela igual Lamborghini. A gente se vê na estrada. O 7 é meu time, eu não troco isso por nada. Você sabe qual o valor de uma amizade. O dinheiro não pode comprar quem é de verdade. Então viva nossa liberdade. Não espere que eu vou voltar tarde. Hoje é dia de sair. Nossa vida é um sopro. E não importa onde vamos ir, só quero nós juntos de novo. Se o mundo acabasse no próximo minuto, teria valido a pena tudo. Porque eu amei cada segundo. Por mundos paralelos, através do multiverso, nós viajamos no tempo só pra viver mais. Cada pessoa é uma peça tentando se encaixar. Bilhões a perguntar, qual será meu lugar? Atravessei portais pra outras dimensões. Saí da zona de conforto e algo mágico aconteceu. Eu arranjei irmãos tão loucos quanto eu. Tem que dar valor à vida, pois dinheiro é só papel. Todos nós vamos brilhar, tem bastante espaço no céu. Voando igual galáxia, somos anjos sem asas. Céu não é o limite, vou ao infinito além. Rindo igual sitcom, teoria do Big Bang. Dane-se quem criticou, mano, seis é quem. Cortando igual Ichigo, tudo que não me faz bem. Por mundos passados.